18 de fevereiro de 2010. Convidamos a Maria Fernanda para fazer a leitura do texto bíblico. Quando alguém julga ter alcançado o saber, é porque ainda não sabe onde está o verdadeiro conhecimento. Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Palavra do Senhor. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão do dia 9/2/2010. Ata número 2. Ata da 2ª Sessão Legislativa Ordinária do 1º Período do Biênio 2009-2010 da Legislatura 2009-2012. 2ª Sessão Plenária. Ao 9º dia do mês de fevereiro de 2010, às 19h15, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Pitã com a presença dos seguintes vereadores: João Edival Aramone, presidente; Fabrício Duarte Olouca; Olga Stoski, primeira secretária; Delir Castilho Maldaner; Ângelo Américo Branco Chemin; Dirceu Agostinho Bassani, segundo secretário; Edilson Vaz, vice-presidente; Agnaldo Vujanski de Jesus. E ausente o vereador Antônio Dirdelar. Havendo o número legal, o presidente declarou aberta a sessão e anunciou o expediente da mesa. Após lida a ata, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade de votos. Matéria do Legislativo. Projeto de resolução número 1/2010, de autoria da mesa diretora. Altera a resolução número 49 e 50/2009 e das outras providências. Requerimentos número 16 do vereador... Vereador, por favor, presta atenção na leitura da mulher. Número 17, número 18 e número 19 da vereadora Olga. O senhor presidente deferiu os requerimentos e colocou em discussão e votação a inclusão na pauta e o regime de urgência do projeto de lei número 1 e do projeto de resolução número 1, que foram aprovados por unanimidade de votos. Dando seguimento, o presidente paralisou a sessão por 10 minutos para as comissões exarem seus pareceres. O senhor presidente deferiu os projetos, os requerimentos e anunciou o expediente plenário. Livre a palavra. Usou o vereador Ângelo Américo Branco Chemin, que enviou votos de pesar à família Pitner. Comentou que o executivo solicitou um estudo para implantação de sinalização nas ruas com o objetivo de diminuir o número de acidentes. Foi levantada a hipótese que este aumento estaria ocorrendo pela maneira como a Siretran está realizando os exames para obtenção da CNH. Comentou do evento de motocross realizado no estádio Alto da Colina e que vai solicitar ao executivo esclarecimento sobre as receitas, os gastos e quem irá recuperar o estádio. Agradeceu a colaboração do executivo junto aos blocos carnavalescos. Comentou e da solicitação do transporte escolar. Teceu comentários das realizações e conquista da Amocentro. Dando continuidade, o vereador Aguinaldo Vujanski de Jesus comentou que os créditos dos trabalhos Amocentros são dos prefeitos, principalmente do prefeito de Pitanga e dos deputados, e que a Amocentro não dá apoio aos municípios na feitura dos projetos. Depois usou a palavra o vereador Adelir Castilho Maldani, que solicitou um ofício de pesar para a família do senhor Valdemar Pitner e também para os familiares de Antônio Salvador Gigoski e Isolde Marites. Teceu o comentário da reunião em Vorá de Cima. Comentou dos trabalhos da Amocentro e da Avercentro. Parabenizou o ex-prefeito Tico pelo trabalho que realizou junto ao Amocentro. O senhor presidente deferiu as solicitações e ninguém mais fazendo uso da palavra anunciou-se a ordem do dia. e colocou uma única discussão e votação do projeto de lei número 1/2010, o qual foi aprovado por unanimidade de votos. Em única votação e discussão, o projeto de resolução número 1/2010, de autoria da mesa diretora, altera a resolução número 4950/2009 das outras providências, aprovado por maioria de votos. O vereador Ângelo Américo Branco Chemin solicitou a dispensa da segunda votação dos projetos que foram aprovados pela unanimidade de votos. Nada mais constando, passou-se para o expediente de explicações pessoais. Não sendo feito uso pelos vereadores, o senhor presidente encerrou a sessão às 20h22, a qual se encontra gravada nos arquivos desta casa, da qual foi lavrada a presente ata, convocando outra sessão para dia e hora regimentais. Passo da liberdade em 9 de fevereiro de 2010. João Edival Aramone, presidente, Olga Stoski, secretário. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do expediente. Matéria do Executivo. Projeto de Lei número 2/2010, revoga a Lei Municipal número 1044, de 4 de março de 2002, e das outras providências. Matéria do Legislativo. Requerimentos. Requerimento número 20, do vereador Dirceu Agostinho Bassani, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando à Secretaria de Saúde a possibilidade de efetuar o conserto da ambulância Iveco, visto que se tem conhecimento da escassez de veículos de emergência em nosso município, o que vem dificultando o atendimento à população. Requerimento número 22, do vereador Dirceu. Requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando cascalhamento nas ruas da Vila Planalto, onde não há asfalto ou calçamento. Requerimento número 23, do vereador Dirceu. Requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando cascalhamento nas estradas das localidades do quarteirão Aparecida e Limeira. Requerimento número 24, do vereador Dirceu. Requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando cascalhamento nas estradas das localidades da Borboleta dos Sávios e Borboleta Berardi. Requerimento número 25, do vereador Dirceu. Requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando obras de reparo na ponte da Rua Guairacá, pois há vários meses vem causando transtorno aos moradores da referida rua, bem como dificultando a ligação do bairro com o centro da cidade. Requerimento número 26, do vereador Dirceu. Requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando gestão junto aos órgãos competentes para viabilizar a realização do projeto de infraestrutura apresentado pela Associação de Moradores da Vila Santana. Requerimento número 27, do vereador Dirceu. Requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando a viabilidade de início de obras na Rua Fernando Amaro com a construção de uma ponte para facilitar a ligação interbairros. Requerimento número 28, do vereador Dirceu. Requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, reiterando o pedido para a construção de portais de entrada em nossa cidade. Requerimento número 29, do vereador Dirceu. Requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando que verifique junto à Sanepar quais os motivos que levaram as ruas Campos Sales e Bandeirantes da Vila Planalto ficarem fora das obras de rede de esgoto e pedindo a viabilidade de inclusão das mesmas. Requerimento número 30, do vereador Dirceu, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, reiterando o pedido para que seja construído o poço artesiano na localidade de Limeira. Requerimento número 31, do vereador João Edivaldo Aramone, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando patrulhamento e cascalhamento na estrada de Barra do Espírito Santo com urgência, visto que não tem acesso de ônibus para pegar ônibus. Não entendi nada. Requerimento número 32 do vereador Ângelo Américo Branco Chemin, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando reparo na ponte estradas de Corumbataí de Cima. Requerimento do vereador Aguinaldo, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando estudo sobre a viabilidade de conceder aos servidores públicos municipais aumento real nos seus vencimentos, considerando que houve deflação na data base. Requerimento número 32 do vereador Aguinaldo, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando que tome providência na execução da lei que isenta as pessoas acima de 60 anos do pagamento do transporte coletivo conforme lei municipal número 1341/2007. Requerimento número 35 do vereador Aguinaldo, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando cascalhamento nas estradas da localidade de Borboleta Baixa, principalmente no trecho que liga a estrada principal da família Choma e família Lopes e Rodrigues. Requerimento número 36 do vereador Aguinaldo, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando cascalhamento nas estradas da localidade do Rio 15 de Cima e de Baixo, no Rio 15 de Cima, passando por Carlos Lucacheves, Michalak e Geraldo Kutmin. No Rio 15 de Baixo, nos trechos das famílias Pifuski, Antônio Baiano, Jacó Vujenski, Doge Vujenski, Rentschen, Poterico e outras. Requerimento número 37 do vereador Aguinaldo, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando cascalhamento nas estradas do Quieto, Santa Rita e Cantu. Requerimento número 38 do vereador Aguinaldo, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando cascalhamento nas estradas da localidade de Cinco Encruzilhadas, principalmente nos trechos da família Blasio, Moraes, Adelino, Métio, Dirceu Rosa. Requerimento número 39 do vereador Aguinaldo, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando que instale lixeiras na cidade, adotando modelos de municípios que impedem a sua destruição, como há algumas feitas em alvenarias. Requerimento número 40 do vereador Aguinaldo, requerendo o prosseguimento do curso do projeto de lei número 3/2009, que estabelece norma de proteção de saúde, proibindo o uso de produto fumigeno. Pedido de informação número 1 do vereador Ângelo Américo Branco Chimim, com relação ao evento de motocross realizado em Pitanga nos dias 6 e 7 de fevereiro. Informar, quem era a empresa responsável pelo evento? Segundo, qual o valor arrecadado com a bilheteria e quanto foi destinado ao município? Terceiro, qual era a participação efetiva do município no evento? Se havia parceria, encaminhar cópia do termo. Quarto, qual o valor que o município contribuiu com confecção da pista? Correspondência recebida do Ministério de Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa pagamento do Pax, no valor de R$ 52.732,50. Do Hospital São Vicente de Paula, encaminhando o relatório da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, relativo ao mês de janeiro de 2010. Estas são as matérias do dia de hoje, senhor presidente. Defiro o requerimento apresentado e encaminho os projetos de lei para as comissões. Passando para o expediente do plenário. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso dela. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Senhor presidente, vereadora Olga, demais nobres pares, funcionários da casa, Fernandinha, que deu um show de leitura hoje aqui, tendo o texto bíblico, ex-vereador dessa casa, exerceu até dezembro, teve o mandato de vereador nessa casa, como suplente, mas exerceu o mandato aqui nessa casa. E o Montenegro, que está sendo um dos mais assíduos dos trabalhos dessa Câmara, ultimamente, eu acho que é o senhor Montenegro. Eu faço uso da tribuna só para dizer que eu estava lendo aqui, prestando atenção no requerimento, da leitura da primeira secretária e da pauta. São 18 requerimentos, 10 hoje, o vereador Bassani, e 8, o vereador Aguinaldo do governo. Foi uma disputa perenha. E o vereador Meco. Eu fui adentrar com um requerimento hoje, queria fazer informação, mas era até dia, sexta-feira, às 14h, né? A Regina me falou que já tinha comido a pauta, né? Então ficou para a próxima. O vereador Atir também, com certeza, aconteceu isso também. Mas eu quero falar aqui rapidamente que está acontecendo pro show da Produtécnica no nosso município, já um evento que já faz parte aqui do nosso município, e eu estive hoje lá, inclusive, fomos lá almoçar lá, o vereador Batatinha, o vereador Adir estava lá também, mas olha, eu, ao menos eu gosto muito, sabe, de ver máquinas, aquelas plantas que tem lá, né, que são os canteiros que tem. Coisa linda, a soja, feijão, variedades de feijão, inclusive que estamos aqui, tem de aveia, tem de pasto, coisa maravilhosa, vale a pena ir lá. É bonito de ver, eu ao menos eu sinto isso do meu tempo, tenho uma paixão por lavoura, eu gosto mesmo, ver aquelas máquinas super modernas que tem lá, o que tem de bom hoje em tecnologia está lá também, então é importante. Às vezes o povo vai lá para Cascavel, né? Como é que chama lá? Espovela, né? Se eu não me engano. Espovela. E às vezes aqui tem aqui também, o que você vai ver lá, também você está vendo aqui também. Claro que lá não são maior, mas tem as partes, aqueles cafanhotos, aqueles polinizadores, na área para leite também, o que tem ali, ó, coisas importantes. Então, eu acho que vale a pena, e quero parabenizar aqui a Produtécnica por esse evento que eles já fazem todos os anos aqui em Tanque. É tão interessante, tão importante para o nosso agricultor, para o nosso município. Então, eles estão de parabéns. E eu quero desejar que eles tenham sorte e com o apoio dos produtores de leite, eles continuam sempre com aquela exposição maravilhosa que eles põem à disposição dos nossos agricultores, a população de Pitanga. As chuvas constantes que caíram nesses últimos dias, eu quero aqui fazer uma crítica construtiva. Hoje, a secretária da cidade, a senhora Jane Piccolo Zampier. A enchente que novamente aconteceu, não foi com grandes proporções, mas já aconteceu. Eu fiz um apelo aqui nessa tribuna, que na rua da Liberdade, aqui tem a ponte, embaixo são três vãos, tem um vão que está até na metade entupido. Se fosse ter sido obstruído aquele vão, aquelas casas para cima, já essa ameaça não tinha acontecido, que daria uma vazão maior de água. E eu escutei hoje de manhã aqui na Câmara, o rádio da Câmara aqui, da Sueli, a funcionária estava ligada na Rádio Pitanga, e a Jana estava dando uma entrevista e dizendo que eram as chuvas que nos deixava fazer. Me perdoe, mas essa para mim não pega mais. Esses dias atrás, deu 8 dias de sol. Já tinha gente pedindo chuva, já estava murchando as plantas. Tinha gente, a grama já está murchando. Olha, não dá para desculpar de chuva. É, põe lá, é embaixo da ponte, dragaram para cima. Mas se não obstruir ali, meu Deus do céu, até um cego enxerga que aquilo tem que obstruir aquela passagem para dar mais vazão. Então, se tivesse soltado aquilo, a água ia levar para baixo, a correnteza iria levar, não tinha acontecido isso. De repente, ó. Porque não adianta, depois que deu enchente, acontecer de novo. Então, eu acho que essa desculpa, que foi a chuva, ali dava para ter feito aquele serviço lá. Nesses dias atrás, tinha baixado bastante o nível das águas dos rios. Então, eu estou fazendo essa crítica construtiva para que aconteça. Eu acho que é a nossa obrigação de fazer isso aqui. Tem estradas que foram patrulhadas, estragou de novo. Isso é assim, nunca foi diferente. Toda a vida foi assim e vai ser. Isso aqui não adianta, é, patrulhou, choveu em cima, rebenta com as estradas de novo. Então eu quero fazer, inclusive foi numa sessão atrasada, fiz um apelo aqui que fosse concentrado o serviço maior no interior, tem esse comento da safra, a safra está aí, tem gente que começou a colheita. Então, eu acho que tem que concentrar assim no interior. Agora, aquela limpeza lá embaixo não vai depender lá da máquina. Lá dá para fazer manual aquele serviço lá. Isso que eu queria colocar. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Está livre da palavra. Peço a palavra. Concedida, senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Olga, secretária, Montenegro, Batatinha, onde estivemos hoje almoçando junto, lá no Prodo Show. Cada um pagou o seu. Iniciando, quero solicitar essa casa. Quem vi o ofício de pesar da família Oliveira, pelo passamento da mãe do secretário, Joel Oliveira, que, pelo seu falecimento, nós que já passamos por esse momento tão doloroso, sabemos do quanto é difícil esses momentos. Também quero falar um pouquinho do Prodo Show aqui em Pitanga, que está acontecendo no dia de hoje, aconteceu no dia de hoje e vai acontecer também no dia de amanhã. Nós estamos trabalhando desde o dia de ontem, lá montando a barraca do Senar, Sindicato Rural e FAEP, onde eu quero convidá-los para participar amanhã. Chegue até a barraca nossa, que estamos fazendo uma mostra do que o Senar apresenta aos agricultores. E dizer, Carijó, que esse trabalho do Prodo Show, ele praticamente, quando termina um evento, ele já inicia o planejamento para o próximo, porque é muito trabalhoso. São diversas empresas que lá estão, são diversas entidades, e devido às chuvas, houve decisões que tiveram que ser tomadas, porque parte do terreno não pôde ser utilizado, mas da forma que foi encontrado, está bem, ficou muito aceitável, e os agricultores hoje surpreenderam até pelas condições do clima e a participação né, muito, muito, foi muito grande e muito importante, porque ali tem tecnologia para o pequeno, para o médio e para o grande. Principalmente para o setor leiteiro, onde tem diversas variedades de pastagens e também tem diversas empresas desse setor, inclusive a própria Batavo se encontra lá, também colocando à disposição desses produtores a intenção de ter o leite deles. Quero também justificar a minha ausência na última sessão, pois eu estive chefiando uma delegação, nós fomos até o show rural, também lá em Cascavel, com 45 agricultores, saímos aqui 4h20 da manhã e retornamos às 21 horas. Também é um evento muito grande, a participação também é imensa. A gente pode notar lá, argentinos, é internacional esse evento. Argentinos, uruguaios, aqui do Brasil, o pessoal que fez excursão de Alagoas, do Maranhão, Tocantins, aqui do Paraná, praticamente quase todas as cidades estiveram lá presentes. Inclusive a Secretaria do Interior também participou, levando agricultores. Nós estivemos na terça, levando agricultores, e a Secretaria, juntamente com a Emater, estiveram na quarta-feira. Lógico que o clima lá é diferente, de repente as variedades de soja, de milho lá não são as mesmas que nós utilizamos, mas dá para ter uma noção. E aqui no show rural, do ProduShow, aqui de Pitanga, conforme nós constatamos hoje, as variedades implantadas aqui servem para toda a nossa região. E nós tivemos visitantes hoje de Santa Maria, de Ivaiporã, Boa Ventura, inclusive o vice-prefeito, conversei com ele, o José Coco. À tarde, esteve lá também o prefeito Jean-Pierre, conversei um pouco com ele. E eu gostaria que Vossas Excelências amanhã participassem lá para ver. Porque não é só um evento dos agricultores, a nossa cidade é estritamente agrícola. O pessoal da cidade também tem que ver as novidades e ver da onde que sai a renda que ajuda nos impostos aqui do nosso município. Quero também só fazer um registro, porque o ano passado fiz uma solicitação para o deputado federal Monsir Micheleto, que fosse colocado numa emenda, aquela particular, numa verba com destino à Associação de Quarteirão Aparecida, para uma patrulha rural. E agora, no início de fevereiro, eu recebi o assessor, o Guedes, trazendo o ofício do deputado, já encaminhando ao excelentíssimo senhor prefeito Jean-Pierre, que foi colocada uma emenda no valor de R$130 mil para essa referida patrulha. Já encaminhamos, já protocolamos aqui no nosso setor aqui do município, da prefeitura, e também já comunicamos a associação, e agora aguardamos aí os trâmites legais futuros para que essa associação seja contemplada. Então, agradeço aí ao prefeito, que vai se empenhar também, e ao deputado federal Moacir Micheleto, por ter beneficiado o nosso município através desta associação. Também quero registrar que durante o ano passado, todos nós fizemos diversos requerimentos solicitando melhorias aqui nas estradas rurais, na cidade. E alguns foram atendidos, outros vinham que dentro da possibilidade seriam atendidos. Mas na comunidade de Quarteirão Aparecida, Uma semana antes de iniciar as aulas, lá estive. E como não foi atendido os pedidos de melhoria daquelas estradas, por minha livre, espontânea vontade, eu contratei uma pá carregadeira, dois caminhões e fiz uma operação tapa-buraco na estrada principal, dentro das minhas possibilidades. Não foi o suficiente. Em dias de tempo bom, até que o ônibus pôde fazer o transporte dos alunos quando iniciou as aulas. Mas como é do conhecimento de Vossas Excelências, logo em seguida teve as chuvas e o ônibus foi somente até o calçamento que termina ali em frente à empresa Loman. E ali os alunos têm que cortar a pé em torno de 6 quilômetros. Tanto os alunos da parte da manhã, tem que vir o ônibus, pessoal da tarde, pessoal da noite. É uma realidade. Tem alunos da noite que chegam em casa em torno de uma hora, uma e meia da manhã. Entrei em contato com o Júnior na quinta-feira passada, na sexta-feira passada, relatando esses acontecimentos. E também conversei com o presidente da cooperativa, o Cardoso. Naquele momento que eu me dirigi, lá só se encontrava o seu Expedito, mas a secretária me informou que no que ele retornasse, que ele estava também vendo as estradas no 15, ele entraria em contato. E às 13 horas e 15 minutos, eu recebi no Sindicato Rural o Cristiano da Educação, o Cardoso, aonde, por determinação do prefeito, conforme informações dos mesmos, nos dirigimos àquela comunidade para verificar as estradas. E também foi levado junto os motoristas, o Luiz e o Wilson, que fazem o transporte dos alunos. Fizemos todo o trajeto, inclusive o Cristiano e os Cardoso viram os trabalhos que nós havíamos feito na estrada, nessa operação tapa-buraco, mas que não é suficiente para os dias de chuva. E a nossa preocupação, a preocupação daquela comunidade, é quanto à segurança dos alunos, mas também na questão das faltas. Sabemos que algumas escolas podem até abonar as faltas, mas as matérias que eles deixam de estudar, de receber a educação naquele dia, não se recupera. Nós fomos até o final da linha, lá na comunidade do Osieira, inclusive para chegar lá com o gol, nós tivemos que descer do gol e o Cristiano subiu sozinho patinando. Então o Cristiano da Educação viu a situação daquelas estradas. Inclusive, após uma descida, tem um bueiro, e nesse bueiro tem um buraco de aproximadamente 7 metros, lado direito, que Deus o livre se o ônibus acontecer de deslizar ali, é uma tragédia que pode acontecer. Então nós estivemos, foi vistos esses locais. Na comunidade existem praticamente duas minas de cascalho, que está disponível à secretaria, porque parte da estrada ela já tem cascalho, e parte não. Então é um trabalho que não é dificultoso para a secretaria realizar. Em contato com o Júnior, ele falava que no dia, que seria hoje, nesta quinta-feira, desde que o tempo desse condições, eles estariam realizando esses trabalhos. Mas, como ontem choveu, hoje eu não recebi nenhum contato, nem telefone do Júnior, dizendo sim ou não. Amanhã eu farei um contato com o Júnior, porque espero que ele atenda aquela comunidade, porque a situação é crítica. E também o pessoal da Flor da Serra, hoje me procuraram, pedindo que tem estrada lá que tem que ser com o trator de esteira, porque a própria máquina já não consegue fazer o trabalho, estradas secundárias. A safra já está praticamente aqui. Então, eles estão com a grande dificuldade. Pessoal da Borboleta Baixo, as estradas secundárias, da família Jaskio lá também, já está insuportável essa situação. Então, olha, nós, a gente espera que a Secretaria do Interior tenha um planejamento de atendimento a esses agricultores. Inclusive, na sessão em que eu estive, eu solicitei que fosse enviado a todos nós aqui um planejamento que a Secretaria do Interior certamente tem, para que nós possamos informar a população dos trabalhos que serão feitos. Por exemplo, da Limeira, hoje, o pessoal também necessita, mas eu não pude falar para eles, não tinha essa informação de quando a comunidade será atendida. Então, na medida que essa informação chega até nós, nós teremos como informar a população, porque a cobrança é bastante grande. E as dificuldades enfrentadas é uma realidade. Entendo também a situação da administração, que não é fácil, o município é bastante grande, mas nós temos que aproveitar os dias de sol que tivemos e que vamos ter, porque, conforme até o pessoal comentou, o agricultor não ficou esperando a chuva, ele teve que plantar. Quando deu aí um pequeno sol, ele teve que entrar na lavoura para fazer aí as aplicações. Amassou soja, amassou, teve prejuízo? Teve. Mas ele foi. Ele tem que fazer. Então, é o que nós esperamos que a Secretaria do Interior também tenha essa dedicação, esse planejamento, e quem vai ganhar são a população rural e também a administração. Obrigado, senhor presidente. Está livre da palavra. Peço a palavra. Concedido, senhor. Senhor presidente, vereadores, os amigos aqui presentes, hoje, pelo fato de ser uma sessão fora do normal, né, fora do dia normal, temos poucas pessoas para participar. Mas eu queria solicitar que a Câmara Legislativa enviasse um ofício de pesar à família Oliveira, que nós tivemos no final do carnaval até no dia seguinte. Nós soubemos quando faleceu a mãe do presidente do Guarani, do Tião, a mãe do secretário, Joel. Os nossos sentimentos. É claro que não podemos deixar de parabenizar também, né, a Produtec, que mais um Produ Show. Até hoje, alguns vereadores já participaram. Acredito que amanhã todos participarão. Porque, afinal de contas, é um evento que marca, como teve em Cascavel. Aqui em Pitanga já virou, para o Paraná, um marco de incentivo para agricultores, pecuaristas, e faz com que a nossa cidade, nosso município, tenha um reconhecimento maior lá fora. Eu também, a gente fica até contente que nesse feriado nós tivemos um serviço, até parabenizar também essa empresa de Guarapuava, se eu não me engano, é do Caminhos do Paraná, que veio até fez esse asfalto no final de semana, ou melhor, nesse feriado, apesar de prolongado, mas o serviço que foi feito, não só foi feito na Caetano Munhoz da Rocha, mas foi feito também lá na Rua do Hospital, e um ótimo serviço, muito bem feito, até por sinal foi uma emenda do deputado Ricardo Barros, que foi até executado um serviço, como diz o vereador Batatinha, ex-vereador Batatinha, numa espessura até que nós podemos até garantir um certo tempo, porque tivemos alguns asfaltos, alguns materiais que colocaram em nossas ruas aí que não duraram muito tempo. Então, eu acredito que com isso, até a sinalização mantenha com aquela madeira, aquela quantidade de material que foi colocado lá. E não podia deixar de falar também do carnaval. Carnaval que, mais uma vez, o Bloco dos Velhos, o Alto Astral, ganhou pela quarta vez. Eu acredito que alguns falaram que foi excesso de gastos. Eu acho que foi gasto mesmo bastante energia, que o pessoal aproveitou, tanto os de mais idade como os mais novos, aproveitaram o Carnaval de Pitanga. Infelizmente, algumas coisas aconteceram lá no Carnaval que deixa a gente um pouco triste. Pelo tamanho da festa, o incentivo podia ser maior. Pelo tamanho do carnaval, pela quantidade de pessoas aqui de Pitanga e pessoas que vieram de outros municípios, podiam ter um show maior, podemos dizer assim. Nós não tínhamos uma ambulância, inclusive teve uma menina que caiu, e por vários minutos ela aguardaram quase uma hora, 40 minutos, quase uma hora, para que chegasse a ambulância. Eu posso dizer que não seria problema até da Secretaria de Saúde, mas sim a obrigatoriedade da diretoria, do clube mesmo, solicitar que tivesse uma ambulância. Lá no, pelo menos nos tempos até, nos horários de maior quantidade de pessoas. As decorações do Guarani poderiam, pela quantidade também de bloco, poderia ser um pouco melhor. O incentivo, como já falei no início, para os blocos poderia ser bem melhor. Já que nós sabemos que no passado, o certo lucro que teve o Guarani, e acho que não ficou diferente de agora, como tinha o conhecimento dos carnavais passados, esse poderia ser bem mais planejado. Mas, infelizmente, parece que a vontade não era essa. A vontade mesmo era só ter uma certa arrecadação do carnaval. Não um carnaval que ficasse na história como produção do próprio Guarani. Mas acredito que a direção, se não mudar, vai acabar o carnaval de Pitanga. Se não mudar a vontade, se não mudar a maneira de pensar, eu acho que o incentivo vai baixando. Eu até queria comentar um fato que nós temos lá na Barra Bonita, acho que mais vereadores já conhecem, a escola Zélia de Zilbate, que tem uma certa quantidade de computadores, uma certa quantidade boa. E não tem guardião nenhum. Nada. Enquanto que, na sexta-feira, sinceridade, a partir das 5, 6 horas da tarde, até segunda-feira, fica totalmente desprotegido. Para não ficar bem desprotegido, existe uma grade de ferro com um cadeadinho pequeno. Em conversa com o diretor, ele até falou que ia solicitar para que o município, até o executivo, providenciasse um concurso para conseguir mais guardiões, inclusive, principalmente, para Barra Bonita. Só que nós sabemos que esse concurso já foi feito. Alguns foram chamados. Para ser bem exato, parece que somente um. Eu acho que, pelo que o secretário de administração até me passou, está trabalhando em cima disso. Provavelmente, acredito que seja chamado esses do concurso, esses que até passaram no concurso, para que possam até cuidar desses colégios que estão sem proteção nenhuma. Eu também, vereador Carijó, eu também escutei. Eu também escutei hoje de manhã, pela manhã, a reportagem até da Rádio Pitanga, o qual algumas mulheres que mais uma vez solicitaram. Até achei estranho, mas a Rádio Pitanga também deu espaço, abriu espaço para as pessoas que estão se sentindo até prejudicadas ou até sem ajuda para se poderem se manifestar. E essas mulheres até reivindicaram por quê? Porque foi, o Rio Ernesto foi feito uma limpeza, e eu não acho que foi menor essas chuvas do que as outras. É porque no Rio Ernesto teve uma limpeza. Mas se nós olharmos para baixo do Rio Ernesto, onde que entra o Rio Pitanga e o Rio Ernesto, as pessoas passaram apuro. Enquanto que no Rio Pitanga, as pessoas que moram atrás da autoescola Iatame, inclusive a própria autoescola Iatame, pela quantidade de água que desceu, em conversa com o vereador Jadir, a polícia militar até interditou. Mas as pessoas que moram ao redor, ou bem pertinho do Rio Pitanga, ainda continuam com o mesmo problema. Permite? Faz favor. Ali, aquela ponte ali da farinheira, não chegou a entrar água dentro da farinheira, mas no pátio foi tomado por água. E as casas para cima, vereador? As casas para cima, quase ao lado daquele do lavador, a panificadora, as casas que ficam ao redor do rio, perto do rio, represou água. E a secretária da cidade disse que com chuva tem que esperar enxugar. Realmente, vereador Carijó, da chuva passada, do que aconteceu no passado, das reivindicações que foram feitas, das pessoas que pediram, pelo amor de Deus, cuidem do Rio Pitanga também, não é só o Rio Ernesto. Mas não foram ouvidas. Faz favor. Inclusive, o vereador Bassani também olhou, ponto embaixo lá, se fazer o desenvolvimento daquela parte que está ali, a vazão é maior. E eu quero dizer o seguinte, essa vazão maior, porque aquilo está represando para cima. Então, o que a gente está falando aqui é para iniciar a própria população e preservar até a própria secretária, o próprio prefeito, que vai cair às vezes no prefeito, essas coisas que trependo, os funcionários não estão executando direito. A verdade é essa. Então, eu acho que ali está na hora de fazer, sim, e dizer que, mas de novo, sempre a desculpa da chuva, tem que parar com esse negócio. Porque lá dava para ter feito cinco, esses dias, deu uns 8 dias, passou sem chover. Então, podia ter sido feito. Eu luto em cima disso aí. E a gente alertou, e de repente nós, vereadores, vamos ser cobrados lá fora. Ah, os vereadores estão fazendo o quê que não cobram? Dizem que nós estamos sendo omisso daí. Então, isso nós não vamos ser cobrados de omissão. Realmente, obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Realmente, até por sinal, foi comentado isso até nas duas emissoras, até nas duas rádios. E as pessoas, que tanto nenhuma como a outra, foram lá reivindicar, foram pedir para que as pessoas que fazem parte hoje do poder público, lideranças que hoje fazem parte do nosso município, que se empenhem, que vão atrás. Porque é fácil nós, que moramos até num lugar privilegiado. É fácil nós, que não participamos desse alagamento. Mas, quando acontece, dali a pouco, uma certa demagogia, eu chegar lá, ajudar a tirar uma cama, chegar a tirar, tentar acudir alguma coisa dentro da casa. É demagogia. Não, é demagogia, vereador. Porque eu acho que o certo é nós brigar agora. Não dizer que está chovendo demais, nós não podemos cuidar. Ou até pessoas que estão responsáveis, são responsáveis por esse setor. Eu também escutei quando a secretária da cidade disse que ela não pode. E outra coisa que eu achei que foi um pouco meio exagerado, quando falaram que é culpa também das pessoas que jogam lixo. Realmente tem algumas pessoas, mas não é todas as pessoas que jogam lixo no rio. Porque se fosse uma grande parte das pessoas que jogam lixo no rio, era muito, a quantidade ia ser bem maior. Acredito, concordo até que existem umas pessoas que, por maldade até, ou até por uma certa preguiça, ou até mesmo porque o caminhão não passou, porque a cobrança está sendo feita. Será que não é por causa disso? Permita mais uma parte? Faz favor. Se caso venha acontecendo das pessoas colocarem lixo no rio, também há falta de um trabalho da Secretaria do Meio Ambiente, que poderia ter feito um trabalho de conscientização para essas pessoas ribeirinhas. Realmente, obrigado, vereador Adir. Porque é fácil para nós aqui, ou para quem está nessa pasta, dizer que se as pessoas não jogarem o lixo, não vai ter problema. Faça a parte de vocês e nós fazemos a nossa. E será que se fizer um estudo nessa linha em que o lixo vai para o rio, se nós fizermos estudo, está passando certo o caminhão do lixo? Será que realmente está sendo feita a coleta do lixo? Ou está sendo só cobrado? Eu acho que nós temos que, quando formos, hoje até escutei que realmente estava sendo feita uma reunião do secretariado, e todos os secretários estavam juntos, inclusive quando a secretária da cidade deu a entrevista, que até o locutor, até o Magrinho, disse que é bom que assim o prefeito já está sabendo do problema que está acontecendo, que tome uma atitude, que realmente façam alguma coisa. Mas esse problema do Rio Pitanga não é de agora. Não é dessa chuva. São de muitas chuvas para trás. Tempo, como diz o vereador Carijó, como disse o vereador Carijó, tempo teve. E teve muito tempo. E acredito que vai ter mais tempo ainda para frente. Para evitar ou pelo menos pegar os tempos, os lugares críticos. E também temos que falar do transporte mesmo. Realmente, começou as aulas. Está chovendo bastante. E as estradas? E o transporte escolar? E os alunos? Preocupação. E essa é uma preocupação que já devia estar. Será que só aconteceu agora? Podemos dizer que é o segundo mandato desse prefeito. E esse problema já existe faz tempo. A equipe teria que estar pronta para atender essa parte. Essa é uma obrigação. Esse é um dever, tanto do executivo. O nosso simplesmente é fiscalizar. Simplesmente é escutar, né, vereador Carijó? Quando as pessoas vêm pedindo lá no ProduShow, a quantia de pessoas pedindo, pelo amor de Deus, nós andamos na rua, eu ando na rua, eu acredito que todos os vereadores andam na rua e as pessoas indagam pedindo, pelo amor de Deus, mandem uma viagem de cascalho. Não tem condição mais. Ali no Barro Preto, a fábrica do seu Diogo está querendo fechar. No Wilson, não tem mais condição. Não tem mais condição. É trator na frente para poder sair. Eu acredito que esse tipo de conversa, hoje não adianta nós falar mais. Passou-se mais de um ano e dois meses. não falando ainda do mandato passado. E o problema é o mesmo. Mas eu queria falar também sobre o pedido de informação, no qual eu solicitei na sessão passada, com relação ao evento de motocross realizado em Pitanga nos dias 6 e 7 de fevereiro. Quem era a empresa responsável pelo evento? Eu sei qual é a empresa. Qual o valor arrecadado com a bilheteria e quanto foi destinado ao município? Eu acredito que nenhum sabe. Qual era a participação efetiva do município no evento? Havia parceria? Se havia, caminhar, cópia do termo. Acredito que não tinha parceria. Qual o valor que o município contribuiu na confecção da pista? Eu ouvi até um comentário que não foi o município que fez. Ajudou com alguma coisa, mas não foi o município que fez. Será que o município tinha conhecimento que ia ser feito aquilo que fizeram lá no estádio? Será que o secretário de esporte sabia que iam fazer aquele tipo de coisa que fizeram no estádio? Quem que manda? Eu acho que quando veio essa firma, essa empresa, ela devia dizer o que, que ia ser feito. Se alguém foi, se algum dos vereadores foram... Cede uma parte? Faz favor. Vereador Meco, essa dita empresa, o que foi feito lá no estádio, eu tenho certeza, a empresa não foi fazer por conta própria dela. Ela deve ter uma autorização de alguém, né? Agora, quem deu essa autorização tem que ser responsabilizado por isso. Meu ponto de vista. Realmente, não. Vereador, realmente. Quanto vai sair para recuperar o estádio? Alguns tempos atrás, nós tivemos uma informação, eu não me recordo direito qual foi o deputado que até contribuiu com a recuperação do estádio Alta Colina. E agora para estar do jeito que está. Parece que vai ter mais um evento. Vai ter mais um evento agora que vai com o motocross. Em março começa a Taça Paraná. Será que nós vamos jogar em Manoel Rivas? Então eu acredito que o meu pedido, até peço para os vereadores, como diz o vereador Carijó, alguém mandou. E o pior de tudo, que nós temos uma pista ali no terreno Michalak, do lado do Guarani, uma ótima pista, por sinal, até já teve eventos passados, enquanto que campeões de motocross vieram aqui e elogiaram até a pista, e não os montinhos de terra como foi feito lá, simplesmente para estragar com o estádio. Até por sinal, as pessoas que vieram de fora, até falaram um pouco... Não elogiaram esse evento que teve aqui em Pitanga. Mas eu até quero pedir para que os nobres pares, na próxima sessão, que votem a favor desse pedido de informação, porque como eu soube até que o vereador Edilson, o vereador Fabrício, que até é presidente do Pitangão, o qual é um dos que mais participa, que mais tem o interesse no estádio, da Colina, e também o presidente da casa, que também tem um empenho, gosta, faz parte, não até falando do vereador Adir, que tem os filhos que fazem parte, que participam. Eu acredito que esse pedido de informação vai passar com unanimidade. Obrigado. Está livre o uso da palavra. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passamos para as explicações pessoais. O vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos, por uma única vez, para manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. 3 minutos. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, convocando outra para o dia... de horas regimentais.